Ele era falar disso porque a gente nos escapou na semana passada, quando a gente estava falando sobre a história do MPL, né? Uhum. Que é a coisa do... Ali pro final de 2008, aparece essa ideia, essa necessidade de ter, tipo... É, uma série de necessidades. Uma delas é que o próprio movimento em São Paulo, até acontece isso, mas não é só em São Paulo, está passando por mais um desses momentos de, vamos dizer assim... Estresse. Não de estresse, de baixa intensidade nas atividades, de uma espécie de refluxo, né? E o refluxo, inclusive, da própria pauta, né? Um primeiro momento, talvez até um certo esquecimento da tarifa zero como elemento, né? Sim. Vai aparecer em São Paulo uma dedicação para pensar as relações da cidade para além do transporte, vai aparecer lutas contra o aumento, vai aparecer coisas de licitação, e a tarifa zero fica um pouco de lado em algum momento, né? Mas ela está lá. Mas ela tinha uma história bastante importante, e ao mesmo tempo vai começando a aparecer essas histórias de lugares que tem tarifa zero, Hasselt, ou não sei aonde, vai pipocando algumas referências ou outra, e a gente vai tendo essa ideia. Eu lembro de conversar bastante disso com a Grazi e contigo, de ter um lugar que possa servir de... Sim. Um lugar onde a gente possa fazer, ao mesmo tempo, uma espécie de formação sobre a tarifa zero, como se fosse um setor de formação política. Sim. Sobre a tarifa zero permanente. Um lugar onde pudesse concentrar o conteúdo que já existia. Né? Então vai ter essas notícias sobre essas questões de tarifa zero e transporte no geral. Sim. Não é? Um lugar onde pudesse... Onde a ideia da tarifa zero ficasse permanentemente sendo lembrada, né? Então, sai disso a ideia do site tarifazero.org. E ele faz, né? Esse papel. Hoje eu não sei. Foi em 2009. Acho que ele nasce em 2009. Vai para o ar em 2009. E até eu tenho uma curiosidade. O site continua tendo acesso grande? Faz tempo que eu não vejo. Eu acho que as pessoas se... O Facebook virou uma espécie de internet, né? Internet. Total. Né? Tudo está ali. Talvez você tivesse que fazer um Tarifa Zero no Facebook. Né? Tem uma página Tarifa Zero no Facebook. Tem? Tem. Digita ali, tarifazero.org. Talvez, é. Mas para ele ser... Mas eu, por exemplo, não recebo nada disso. Mas o Facebook, ele tem uma coisa... Esse é o problema do Facebook. Não aparece o tempo inteiro, não tem uma... Você só posta notícia. É um pouco difícil de... Talvez... Aqui, ó. Talvez precisasse mudar era um outro Tarifa Zero, né? Esse primeiro agora. Aí. Seria um Tarifa Zero para o Facebook, que é outra coisa, né? É, porque assim, o Facebook, ele tem essa coisa, você posta uma notícia e fica lá. E a próxima toma espaço que antecedeu. Ó, o Greenpeace, né? Falando aqui do... Isso. Mas por que que eu não recebo coisas do Tarifa Zero? Eu recebo do... Eu não sei, Lúcio, essa é uma questão do Facebook. A gente não recebe tudo de tudo. Não. Eles têm um componente muito próprio. Componente aí de algoritmos safados. De algoritmos, pois é. Mas então, por exemplo, eu acho que para aparecer mais, você tem que curtir mais as coisas. Então vai entrar no seu... Já, vou... Não, não sabia que tinha tem isso. Tem que entrar, curtir, porque daí você acaba... Olha aí. Eu acho que lá, vai lá para cima. Hoje em dia o Facebook tem uma coisa que assim, você escolhe, clica aqui no seguindo. Ah, quem você segue, né? Ver primeiro, põe aqui, ó. Agora vai ter uma prioridade para você... Vai começar a aparecer. Vai aparecer. Tá ótimo. Então, tudo bem. Enfim, mas o Facebook, ele não permite, por exemplo, essa coisa de ter um banco de dados, de informação, as editorias das coisas, tem essa fragilidade, né? Mas continua lá, o site existe. Continua. Eu acho o site, olha, sinceramente, eu acho o site Tarifa Zero, é preciso a gente ter, vamos dizer... Particularmente, para mim, foi um lugar de reorganização própria sobre... É um momento que eu não estava militando no MPL e que eu achei aquilo como uma forma de atuação. Mas eu acho que ele é muito importante, o site. Ele é muito importante. Ele, na verdade... Ele desempenha, é como se o MPL, no caso, o MPL, o assunto, tivesse uma revista mensal. É um negócio muito forte. Eu acho que, e ele, pelo menos meu modo de ver, né? Um monte de gente que me pergunta coisa, eu falo, olha, entra no site tarifazero.org, acabou. É um puta de um repositório de informação, de dados. Nossa, mãe, o negócio... Eu acho o site tarifazero.org um elemento crucial nessa discussão. Acho crucial. Entendeu? É meio como, por exemplo, posso até não concordar, mas tem a Associação Nacional de Transporte Público. Eu estou falando isso porque eu estou vendo lá um negocinho da NTP. A NTP é uma coisa que TNTT, o pessoal fala, tem, vai lá no, na NTP. E eu acho que o site tarifazero.org teria e tem toda a condição para ter essa função, entende? Então, não sei como isso... Eu percebo também que teve um momento que você, Natália, quando você começa o site, quando você vai, que você teve um gás muito grande. Sim. E é claro que depois de um certo momento você foi cuidar de muitos outros assuntos da sua vida que é fundamental. Sim. Então o site perdeu um pouco a dinamicidade, né? A dinamicidade, a que faz parte um pouco dessa coisa. Você acha que até tentou fazer com outra pessoa um pouco, a Carol, não era? A Carol te dava uma mão, mas aí a coisa não prosperou o suficiente. De vez em quando alguém ajudava, assim, mas... E hoje você não tem condição de ficar aí cacifando esse troço, pô, você tem que fazer seu curso, tem que fazer seus atendimentos, né? Pô, e ainda, né, me poupe. Essa é uma certa limitação que eu não consegui superar, porque não, eu tinha uma ideia naquele momento que era assim, era crucial que ele fosse vinculado ao MPL, sim, ao mesmo tempo fora do MPL. Fora. E ele está nessas circunstâncias até hoje. Ele está nessas circunstâncias até hoje. Ele faz menção ao MPL, todo mundo que já escreveu ali foi do MPL. Foi do MPL, mas você não é MPL. Mas o site não é do MPL. Não é. E fica porque claro. Ele tem que ter essa liberdade, inclusive, para discutir questões que o MPL claro. Não pode, por sua natureza, por sim. sua forma de fazer política, sim. por você sua forma faz crítica. Isso alegremente. O Tarifa Zero a gente pode falar com ampla liberdade sobre questões que o MPL não poderia defender pela sua agenda política, vamos dizer assim. Né? É. Então, no momento que, por exemplo, São Paulo tinha uma questão de uma certa crítica parcial à forma da municipalização, ou se a gente pode escrever ali sobre experiências de estatização, se houver essas experiências, dá para descrever ali sobre formas que o mercado se apropria da tarifa zero e da democratização do transporte, sem problema nenhum, dá para debater essas coisas de uma maneira ampliada, não é? E isso é um elemento... Como é que eu diria? É curioso, né? Você tem... Como é que está o quadro em torno porque da... Porque o MPL não tinha o seu site. Pois é. Essa era uma questão. E mesmo que ele tenha, ele não tem essa característica. O site sim. do MPL não tem essa característica que o tarifazero.org tem. Sim. Então, como é que eu ia falando também? Me escapou. Fiz quando escapa. Oh. Ah, essa condição ímpar de não ser do MPL e falar do assunto relativo ao qual o MPL lida, eu acho que isso é o grande lance do tarifazero.org, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele pode funcionar como um elemento de, vamos dizer, de ligação entre o outras questões e o MPL, para o MPL, sem dizer que é, sendo, pura e simplesmente sendo. É como se fosse um lugar assim, transicional, que amortecesse coisas que chegando direto ao MPL seriam recebidas com resistência. É. E também da outra forma, ideias que vêm do MPL, para chegar no resto da sociedente, passam por esse espaço transicional. Exatamente, numa boa. O problema... Aí, é verdade, eu não sei como resolver, porque assim, eu acho que eu teria uma dificuldade de abrir mão de tocar o site e entregar para outras pessoas. Compreensível. Eu ainda teria esse receio, não é? É, você teria que ter tido, ou ter hoje, um outro personagem que é... Teria que ter para mim, o ideal seria que tivesse um grupo do Tarifa Zero que tocasse esse troço. É. E que você ficava assim de um cara que dá uma dica aqui, uma coisa ali, blá, blá, que de vez em quando perguntava o que você acha disso, o que acha É, daquilo, não né? sei, essa é uma coisa que assim, eu tô para pensar ainda, né? E outras coisas, modernização, né? Uma coisa do tipo, uma coisa que eu nunca consegui fazer, mas alguma hora talvez isso seja necessário, que é separar uma grana para poder modernizar ele do ponto de vista de design, do ponto de vista É, você de já falou isso uma dinâmica. vez, Mas nunca consegui. Tanto é que você vai, quem for acessar esse troço, vai ver que é um site super simples, é um blog simples, né? é. É, Ele é mas organizado, mas é ele não tem, um. não é um desses sites super modernos, Não, não. né? Porque aí você teria que dedicar tempo, que não dá mais, Sobretudo né, cara? dinheiro, Isso né? é dinheiro também, né? Agora, eu acho, eu não sei, eu vejo, curiosamente, vejo uma outra questão no Tarifa Zero, que eu acho que é fundamental. Diferentemente do MPL, o Tarifa Zero não tem essa coisa do pinículo e do pináculo. A fase do pináculo, do pinículo, do blá, blá, entendeu? E isso é muito importante também. Explica mais essas Bom, fases aí que você está dizendo. a do pináculo é 2013. Então, Sim. MPL São Paulo, vai no Roda Viva, né? E depois entra na fase do pinículo. Agora, não digo que seja agora, mas enfim. Momentos que o MPL se esgarça, etc. Depois, entendeu? O site não tem isso. E é importante, porque é outra coisa. Porque essas oscilações do MPL, embora eu compreenda, até faz parte, tudo bem, a questão geracional, variadas coisas, mas ela dá vamos dizer assim, uma desritmia, né, que às vezes se torna quase crítica, entendeu? Sim. Já o site não, o site está dando sempre notícias oportunas que dão espaço para uma discussão que mantém a temática no seu devido lugar, entendeu? Traz notícias que não se conheceria porque a mídia não dá. Então ele desempenha uma função sem ser do MPL. Ele acaba desempenhando um papel assim como de continuidade, de robustez de uma coisa. A palavra robustez é muito usada nessas coisas. Ele é muito robusto, entendeu? Sim. E você vê, curiosamente, o pessoal de Belo Horizonte, do Tarifa Zero Mais, etc., juntou, fizeram aquele site do mobilidadebrasil.org. Fizeram bom. Fizeram aquela proposta que o João Luiz, eu e outros tantos também ajudamos a fazer, mas ele acabou, morreu. Entendeu? Então, falta no movimento de mobilidade, não falta porque tem o tarifazero.org, mas ele poderia ser muito, E poderia ser um espaço muito mais vivo, né? muito mais vivo e que acabasse sendo com o tempo, viu, Dani? Tem esse aspecto. Com o tempo, com o Facebook ou não, ele acaba virando uma coisa de mais amplitude. Entendeu? E aí passa a ser assim, uma referência para um monte de gente. É como, digamos assim, você pode criticar o que for, mas eu de vez em quando falo: deixa eu ver o que o blog do Nassif está. Eu vou lá no blog do Nassif ver. Não quer dizer que eu atribua ao blog, não. Ou o próprio outro lá, como é, aquele maluco do Paulo Henrique Amorim. Como é que chama aquele blog maluco dele lá? Conversa fiada? Conversa Fiada, não sei o quê. Mas eu não levo muito a sério o Paulo Henrique, mas de vez em quando eu falo lá, deixa eu ver o que o Paulo Henrique. Entendeu? Que o Mino cara É, escreveu, né? porque faz o carta maior, né? Sim. Sim. Então o tarifazero.org poderia ter essa função. E essa função é importantíssima. Sim. É Importantíssima. é o lugar editorial da É coisa, né? legal, é. Eu. É o lugar onde você o tempo todo está sendo abastecido de combustível, né, para esse assunto, né? Que é um negócio que é. Aliás, eu diria para você que talvez. Agora estou aqui falando, comecei a ficar mais entusiasmado, atenção, perigo. Eu acho que isso é um assunto relevantíssimo, né? Tinha que Movimentar esse lugar. movimentar isso. Como? Aí uma outra coisa, né? Talvez, eu acho que uma reformulação, isso que você falou do design, dos torná-lo mais. Você precisa de gente, né, alimentando. Precisa de gente e grana. Sistematizando, precisa de dinheiro para fazer isso, né? Isso é. Então, aí talvez fazer uma coisa madura, de falar, bom, então o pessoal, sei lá, o pessoal do MPL, quem sei. Uma vez a Graça teve uma ideia de a gente fazer uma espécie dessas coisas meio tipo de catarse, crowdfunding, crowdfunding, né? Por que não? Não sei, precisa decidir antes da intensidade e disponibilidade de quem vai bancar. Essa é a primeira coisa. Sim, claro. Né? Isso claro. Faz toda a diferença. Claro. Não tem como garantir que vou não. ficar trabalhando 3 anos é, direto. Daqui a pouco surge a grana e você não pode dar resposta. É pior. Isso. Não, você teria que primeiro, através dos seus contatos, seus conhecimentos, tentar ver o que seria um grupinho, né? Capaz de tocar o bonde e tal. O problema é que assim, não apareceu esse grupo também porque não apareceu. As pessoas têm mais interesse em militar no movimento do que fazer parte de uma coisa como sim. essa. Não, aí precisaria pesquisar o pessoal do ramo que gosta disso. E veja, aí eu acho que é uma coisa importante, que é uma coisa importante do Tarifa Zero, que ele tem uma ideia de estar dentro desse campo do MPL, de pessoas do MPL, o MPL é muito vivo ali. Mas há uma ideia que está ali por trás, que é assim, essa questão, essa bandeira, essa questão, ela precisa necessariamente, para vir a existir, ser incorporada por outros setores. Sim. Então eu gostaria que o prefeito de Maricá leia o tarifazero.org. Exatamente. Que o secretário de não sei da onde leia o tarifazero.org. Como acontece, o jornalista de lugar tal, o militante que é de uma outra organização, o jovem estudante do não sei da onde, acaba virando uma coisa assim. Eu acho que já tem um pouco, não desse jeito que você falou, mas já tem um pouco, porque às vezes eu vou em muito lugar aí e falo assim, olha, se vocês quiserem mais material, etc e tal, tarifa zero para outro lado. Ah, eu já conheço. É, quem vai procurar uma coisa sobre tarifa zero vai bate para lá. Bate lá. Não tem como. Eu acho que é até diria mais, viu, Dani? Agora estou aqui pensando, porque eu estou pensando, por exemplo, o que, que o tarifazero.org significou para mim. Né? Essa é até a pergunta mais importante aqui. É essa, né? Eu acho que se não fosse o site e não tivesse duas coisas, de um lado, as informações que ele me trouxe, não foram pouco, eu não me lembro, mas a Hasselt talvez seja uma das mais marcantes, né? Agudos depois. Veja bem, antes de você terminar isso, quando acaba 2013, quando está para acabar 2013, quando a gente está perto de vencer, ou quando já venceu, vai aparecendo aquelas matérias, não sei se é da Band, do Record, sobre onde tem tarifa zero, todas aquelas informações foram tarifa zero.org, todos eles. Não, a matéria da Globo sobre os cidades, aliás, uma coisa você não esquecer, hein? Os cidades, como é que é? Não sei das quantas da Globo, um programa que a Globo tem. Cidades inteligentes, cidades não sei o quê. Sem fronteira, não? Não, Sem Fronteiras é outra. Cidade Soluções. Cidade Soluções, tem um programa sobre tarifa zero. Pois é, que eu fui, entrevistado. Você foi, e por quê? Porque a menina me perguntou onde é que eu obtei. Eu falei, no site tarifazero.org, ela comeu na mão do site. Isso. Entendeu? E aliás, o programa ficou bom até porque ela comeu na mão daquele site. Isso. Né? Então, mas voltando, então, eu estava dizendo... Para você, né? Se eu não tivesse tido tarifa zero, eu segura, por questão minha, né, que eu não tenho essa habilidade, etc. Na época eu não tinha nem muito Facebook, nem nada, eu nem estava plugado em estudo, eu teria perdido muito material. Ele serviu, no meu caso, como uma alavanca poderosíssima para eu, saindo da condição... do pai da tarifa zero da Erundina, que é uma coisa localizada, datada, que passa pela reforma do IPTU progressivo, para uma outra coisa, numa outra escala, entendeu? Que eu, tanto isso é verdade, que eu me lembro que nos primeiros vezes que eu vou, depois de 2009, quando eu tenho 2005, né, que eu tive o contato com o MPL São Paulo, aqui no Sindicato Jornalista, Quando eu falo a tarifa zero, a Grazi, a Flora, etc., aí vou para Fortaleza, o Marcelo Pomar. A gente não falou isso na semana passada, né? Não, aí... Acho que tinha que... Essa coisa tem que... Tem que, tem que ser uma fala marcada de verdade. Isso, então isso a gente pode falar do outro dia, porque senão vai ficar muito longo. Mas basicamente foi isso. Eu vou no Sindicato de Jornalistas, São Paulo, a convite, lembra? Acho que a gente comentou alguma coisa, a André Takashi foi quem me chamou. Daí vou lá, falo da tarifa zero, ainda falo mal do passe livre estudantil, que era uma coisa ruim, porque fazia subsídio cruzado, e o cara que paga no fim tem que pagar a gratuidade, não sei o quê. Aí, no final, Flora e Grazi, eu me lembro que, agora estou me lembrando, sento numa cadeira ao lado delas, que eram, sabe, filas de cadeira, e aí conversam, tá, tá, tá, e aí isso acaba originando a minha ida à Fortaleza, a Flora pergunta se eu não queria Florianópolis, a Grazi, não me lembro o que a Grazi fala também, enfim, vou parar em Fortaleza, encontro o Marcelo Pomar, né? Ele está falando uma coisa, eu falo também lá, no encontro, me lembro bem, daí vamos tomar aquela famosa cerveja no coisa lá, que eu passo a adquirir a fama de ser um beberrão de cerveja, pelo menos, porque eles deviam estar esperando um velhote desse, ia lá e 11 horas da noite, boa noite. Eu fico lá e, no fim, eles têm que perguntar se não está na hora de ir embora, né? E aí, mas enfim, com tudo isso, eu ainda estava, quer dizer isso, porque as minhas primeiras falas, então, em Floripa, ainda estavam muito calcadas no Tarifa Zero de São Paulo. Embora ele tenha todo o significado, ele basicamente ainda é o... Né? Mas eu me lembro que isso tanto é verdade que grudou na cabeça de muita gente bela essa ideia de reforma de PTU, de não sei o que não é o caso, é muito mais amplo que isso. Mas aí eu percebi que o tarifazero.org, num certo momento, ele trouxe para mim um volume de formulações, informações... que foi absolutamente essencial para novos estágios da conversa, né? Não só do meu entendimento, da forma pela qual eu trabalho, com as informações novas que eu recebi, entendeu? O que tudo isso significou de passos adiante. Entendeu? Então, se você for ver minhas falas, aqui eu não tenho tudo isso registrado, burramente não fiz, mas você vai ver que a fala vai mudando. E tem uma participação grande do tarifazero.org nisso. Porque eu fico sabendo de Agudos, fico sabendo de Hasselt, depois tem os textos que outras pessoas postam, então eu fico sabendo outras ideias que você pega aqui, pega ali. Depois vem aquele negócio mais tarde já, mas ainda assim importante, quando eu vou escrever para o livro da Câmara Municipal Pensando em São Paulo, aquele manual lá norte-americano de tarifa zero, aquele, por exemplo, é monumental. Aquilo lá é um, sabe? Se você olhar, quero com isso tudo dizer o seguinte, se você pensar bem, uma NTP, né, que é uma baita organização, tem empresário, tem dinheiro, tem sede, tem o capeta, tem uma organização profissional para isso, basta dizer, por exemplo, que o Nazareno, que é do MTT, mas ele, ao mesmo tempo, é responsável pelo escritório da NTP em Brasília. Ou seja, ele é um profissional da NTP. Deve ter salário lá, tem um ACL, qualquer coisa assim, entendeu? Então, uma NTP, uma das coisas importantes da NTP é o repositório de, aspas, conhecimento técnico e informacional sobre transportes. Né? Só que eu acho que o Tarifa Zero faz o mesmo papel. Entendeu? E ela acha que tanto isso é verdade, que não só teve esse negócio no, na transformação das minhas falas, como tem ele serve de repositório de informação para um monte de coisa que você está vendo por aí. Uhum. Aquilo que a gente estava falando, o programa da TV Globo, o blog XYZ que escreve, blá, blá, você vai ver, é tudo coisa que os caras comeram na mão do tarifazero.org. Maricá, por exemplo, a gente topou com essa coisa e ninguém... Maricá estava acontecendo e ninguém estava sabendo. Ninguém estava sabendo. Porque isso é uma coisa curiosa. Eles fizeram sem buscar uma nacionalização do que estava acontecendo. Eles fizeram meio como um processo que bastasse acontecer e existir ali, no próprio território deles. Exato. Aí eu puxei esse troço, eu vi que isso tinha acontecido. Ou melhor, alguém vai lá e me escreve, ó, tá acontecendo pois uma é, coisa aqui. Pois é, porque você também é. Alguém poder... Porque isso é uma coisa que a Tarifa Zero funciona. Ele é o lugar onde a pessoa vai procurar para dizer que algo tá acontecendo. Exatamente. Então ele tem uma dupla função. Ele tem uma dupla... A função de informar... E ele tem um lugar repositório de estudo, porque senão vai para onde? Isso. Um cara lá de Maricá quer falar com alguém sobre isso, vai falar com quem, né? Falar com o Tarifa Zero. Então tem, né, tem essa função também. Sim. De receptáculo de estudo. É. Eu acho o Tarifa Zero, olha, eu acho... A gente não podia, eu não podia deixar ele largado, né? É, não pode. Não, mas como, também não tem sentido deixar essa responsabilidade sobre você, entendeu? O que eu acho que a gente não pode também é permanecer, em alguns casos, nesse caso do Tarifa Zero.org em particular, nessa franja entre a coisa para valer e a coisa que fica função voluntarista, quase. Sim. Entendeu? Não dá mais, entendeu? Sim. Não dá. Eu acho que o assunto, a mobilização na sociedade... está exigindo, digamos assim, que essa coisa não fique função do Dani ter um pouquinho mais de tempo, coitado, não tem, não me engano, tá, pô, esse mês não dá porque eu tô, entendeu? É meio, para usar uma palavra pesada, amador demais. É, mas é, né? E não isso, dá mais. Isso é verdade que entendeu? carrega traços que são muito peculiares da minha formação, essa coisa de do punk, tá aí ainda. É. É um zine. É uma revista amadora. É. A respeito de algo que me interessa particularmente. É. Mas que vai... Tem seu limite, é claro. Né? É. Sim, então. Ela precisa... Ela não é mais isso. Como o MPL não é um movimento que, por sua natureza, pode assumir esse papel, e eu acho, nesse caso, nem é bom que assuma... Uhum. Porque aí o Tarifa Zero passa a ser um lugar do MPL e aí mela tudo, não vai poder ter mais a mesma liberdade que você tem hoje, sabe? Se agradou, sei lá. Não é comigo. O importante é que o conteúdo aconteça, né? Eu acho que aí vai ter que encontrar um outro caminho, quer dizer, talvez um grupo de pessoas que ajude de um lado você... E que financeiramente, aí, do ponto de vista de uma grana, fazer um cálculo de quanto precisa, como é que é, tentar viabilizar uma forma disso. Porque eu acho que o site tarifazero.org é, talvez, nisso tudo, um dos elementos centrais. Sinceramente, não é... Engraçado que ele passa um pouco batido, né? Coisas que eu faço, no geral, elas faço meio batido. Elas só acontecem assim. Não, mas ela é uma coisa central. E agora, e quanto mais eu vou vendo... Porque eu parei de frequentar um pouco o Tarifa Zero. Todo mundo parou. Tem uma coisa do tempo presente da internet que acontece no Facebook, acontece no Twitter. Mas não foi só por isso que eu parei, é porque ele diminuiu a intensidade de... Pode ser. Entendeu? Eu não sei. A verificar. Ou as duas coisas... Mas aí é uma questão de trabalhar isso e descobrir também formatos. Porque ele tem plenas condições de você... vou ver o que tem no tarifazero.org hoje, entendeu? Bom. Vai lá ver. Sim. Pronto, acabou. Opa, hoje tem não sei o quê. Oh, aí você vai a fundo. Sim. Eu acho isso absolutamente estratégico, sinceramente. É, eu também acho que estratégico. Estratégico, cara. Por exemplo, para mim, o Tarifa era um lugar onde o Marcelo tinha que estar trabalhando ainda. Claro, claro. Dentro ou fora do MPL. Ah, não tem nada a ver. Isso, quer dizer, o Tarifa Zero tem essa possibilidade. Entendeu? A gente está fora... Aquela organização política não me serve mais. Tudo bem, mas o Tarifa Zero é outra coisa. É, Paulo César. E muito mais gente que apareceu nesse entretempo. A rigor, tem essas pessoas... Eu sempre convidei muito. Assim, o Marcelo eventualmente publicou uma coisa, mas... Ele publicou. Mas assim, era um certo esforço meu para que a coisa acontecesse. O pai, que em algum momento tentou ter uma coisa, mas... É como se tivesse ficado... É como se cada um, eu acho, tivesse um interesse maior em que... É, essa coisa do não ser do MPL, naquele momento lá atrás, era... Fragilizava. Assim, não tinha muita importância. Não é aqui que eu coloco minha energia. Não é o meu porta-voz. Né? Meu porta-voz é o site do movimento. É, exatamente. o Jornal do Movimento, a pois nota pública mas do movimento. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, essa mesma fragilidade dele é o que garantiu, e eu acho que garante hoje, a possibilidade de ele ser uma fonte de informação confiável de todo mundo. Você lembra aquela coisa do que eu falei do Garcia Linera falando sobre as coisas da Bolívia? Quando o movimento refluir, a gente precisa sustentar aquelas coisas. É. Eu vi o Tarifa Zero dessa forma. Enquanto o MPL não está com força ou não tem agenda para subir, eu é que tenho que manter a coisa aqui viva. Está segurando. É. Eu acho, olha, agora é engraçado, à medida que eu estou falando, as coisas ganham vida, né? Vão ficando mais... eu acho que é um negócio que... No limite, eu diria o seguinte, agora uma frase de efeito, mas que precisa ter. Eu acho que esse negócio de tarifa zero, MPL, gente, está numa escala que não dá mais. Primeira coisa que aparece é escrever tarifa zero. Tá vendo? Monte de informação, monte. Entendeu? Então, queria dizer o seguinte, Dani, a gente tem que entender que esse negócio de tarifa zero, mobilidade, MPL, não dá mais para ser aquele assunto, como é que eu diria, é meio assim como quando você vira pai, é meio assim, entendeu? Pô, agora, cara, não dá mais para você dar moleza, entendeu? Botou o filho no mundo, o cara... Entendeu? Assume aí, bicho, né? E a senhora que pariu, por favor, atenção, agora tem filho para cuidar, entende? Então, eu diria, chegou nesse ponto. Não dá mais para alguém, pode ser um ou outro, mas enquanto... Tanto moral que a gente teve. É. Michel Louis falando enquanto sobre isso. Pois é, mas enquanto a coisa... Então, um negócio que chegou a esse ponto, você não pode mais falar, ou então, eu fui como fez o Lucas, desculpe o Lucas ausente aqui, mas vou falar mal, com todo respeito, é aquela famosa cena da criação, né? Quer dizer, não dá mais para você bater o pé e dizer o seguinte, entendeu? Que isso, cara? Nós já estamos num movimento nacional, né? Aí o pai que falando, né? O Marcelo ali, eu falo Marcelo. Marcelo ainda tinha cabelo. Você ali escrevendo. Estava anotando as propostas. É. Ali atrás quem é? A Simara? Não, a Simara não era do MPL ainda nessa época. Alguém mais conhecido aí? Não, que você conhece tô aqui. Estou tentando olhar aqui para ver se eu lembro. Não, que você conhece aqui só eu e o Marcelo. Só você. A gente era e o Paique, né? E o Paique. Atrás do Paique estava um outro cara que era da mesa também. A mesa era esse cara aqui, o Lucas Scherer. Quem o é esse cara que está em pé ali, sem camisa? Não sei. Não? Tem Lucas o quê? Quem é? Lucas Scherer era um outro cara que estava compondo a mesa. Então, esse troço não é mais... Estão me fazendo entender? Claro. Não dá mais para chegar e dizer, olha, pessoal, eu... Sabe? Botou o filho no mundo, agora bicho... Entendeu? Esse é o Alex Mark. É. O André Moura Ferro aqui, ó. O André Moura Ferro tá aí? Tá aqui, ó. Nossa, mãe. E vai ter uma hora que vai aparecer, quer ver, ó? Quem mais? Era grande, hein? Bastante gente. Foram 29 delegações. Nossa, mãe do céu. Cadê? Tem uma outra que era pra aparecer. Nossa. Ué. Olha aqui a Grazi, ó. Ah, Grazi. Vocês ainda não namoravam, não? A gente já estava namorando. Já estava namorando. A gente começou namorando em 2004. Aqui o Matias Fingerman, amigo da Grazi, que hoje é muito dedicado na coisa da bicicleta. O Yuri, ó. Ah, o Yuri. Onde é que é o Yuri? O Yuri passou um tempo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Está voltando agora. Está voltando, eu vi ele vendendo as coisas. O Yuri deve ter ficado bem mais robusto, assim, né? Tá com grande, esse curso. Não, e esse curso eu que sei. Ele fez e ele, tal. É, né? Ele é um cara inteligente, toda coisa da cidade, né? O outro é o Cezinha, né? Cezinha não estava aí. Ele foi, claro. Maravilha. Olha, o César é um que eu gostaria que participasse com alguma contribuição, porque eu faço essa aproximação com o Marcelo e com o Lucas, Eles ainda eram do PT, ainda eram da JR, ainda eu estava me aproximando de pessoas que tinham orientação política muito diferente do nosso grupo. E o César foi o primeiro a topar vir junto. Porque eu entrei meio que sozinho, né? A gente não tinha um grupo Sei. organizado que fez uma Cezinha inserção. também era de origem O anarquista. Cezinha também era anarquista, punk. A gente anda junto e se conhece desde que temos Cezinha 14 anos. é uma figura, né? O César é o cara da ação. Preciso fazer coisa, ele vai É. fazer. E ele, mas ao mesmo tempo ele me passa assim como personalidade de ser uma pessoa extremamente amável, Muito muito conciliador entre as agradável, é pessoas. um cara, sabe aquela coisa? Eu encontro o Cezinho, ele sempre faz ele dá um jeito de transmitir que, oh, que legal, que bom, sabe? Sempre, independente da situação que esteja acontecendo, né? Ele é muito bom. E ele também está bem, né? Ele está na Alemanha aí, passeando. Ele foi com a Camila para lá, Com a mas estão Camila. voltando já. Final do ano eles voltam. Talvez eu vá para lá visitá-los aí, agradeço um pouco. Figuras. Opa, bom. Ele Figura. se formou, Cezinha é né? figura. Ele é o químico. Ele fez ciências sociais. Mas ele é funcionário público. Trabalha na Fátima, que é uma Sei, empresa sei, é. de Meio ambiente. coisa do meio ambiente e tal. Fundação. Então, ó, tarifa zero é isso aqui, hein, Lúcio? Não, é um negócio. Olha, Ele tem gente. muita coisa, hein? A real é que ele tem bastante coisa, Tem hein? muita coisa. Gente, se você for. Eu, às vezes, tenho até dificuldade de Ó. mexer. Um dia eu quis pegar lá o negócio. Boas experiências, olha aí. Aí, ó. É que eu realmente, você Tallinn, fala. Maricá, Jardimcinho, Estônia, Muzambinho, Tallinn também é outra que Paulínia, eu vim saber aí. Agudo, Extremo Jardim Sul, Silva. Potirendaba, Diamantina, Hasselt, Agora já tem Porcanu. o Itatiaiuçu. É, tem que atualizar. Só por Sydney, Xining, Shangxi, Shanxi. Zagreb, na Croácia, Zagreb, Gibraltar, gente. Corvales, Estados Unidos. Delírio, delírio, delírio, delírio. Agudos, Estocolmo, E aí tem as Sydney. coisas, né, que vão ao redor, né, aquele Fair Free Não, Brasil por que se faz ao exemplo. redor da gente. Como é que está? Por exemplo, aquele estudo do americano, eu tenho uma dificuldade de entrar aí porque eu não sei qual é a chave para entrar. Ah, como é que tá a busca, na busca, né? Não, mas tem um nome. Eu tentei pegar estudo, não entrou. Normal. Mas não importa, mas ele não tem uma outra chave de entrada, né? Tem que só pelo nome. Deixa eu ver uma Trans coisa. Search Club. Eu não Vamos sei ver se lá. é isso. Aí, ó. É. RIS Transit Cooperative Research Pois é, mas Program. eu tenho que ir no search, eu não tenho um item que diz sobre estudos, Ele uma vai estar coisa assim. dentro. Da onde? Ah, ele vai estar dentro da minha categoria, porque eu publiquei como se fosse no meu blog. Eu tenho que botar ele dentro dos trabalhos acadêmicos. Eu vou botar ele aqui. Tá. Eu vou mudar isso aqui, vou botar ele entre os trabalhos acadêmicos, apesar de não ser um. Pelo menos é um estudo, É né? mais fácil. Trabalhos e estudos. É, vou mudar, vou botar trabalhos e É alguma estudos. coisa assim, é. Eu Mas vou botar estudos. esse é um. Estudos é melhor ainda. Agora, ele é esse troço, por exemplo, é monumental. Implementation and Outcomes of Fair Free Puta Transit que Systems. pariu, É né? uma coisa muito pra E valer, você né? deve ter tido conhecimento disso por terceiros, né? Que avisaram para você, olha, Eu acho que eu aquele descobri isso sistema aí. do Google, Eu tenho essa coisa das chamadas. Eu tenho em português, coloco em português, coloco em inglês também. Então tem lá. Tem uma das Pois chamadas é. que é Fair Free. Aí Pois apareceu é. isso lá um dia. Isso aí não. Quer dizer, não temos mais o direito de continuarmos como amadores em certas coisas que são assunto de discussão nacional, etc. Veja Da que. mesma forma que não dá para o MPL ter molecagens como a que fez aí. Ao mesmo tempo, Não, as molecagens que eu molecagens digo. acontecerão em todos os Não, mas partidos, né? molecagens que eu digo assim. A molecagem do MPL, tudo bem. Então, não dá para ter desproporção entre, Sim. né? Olha as pessoas que fizeram parte já. O Caio já escreveu, Caio, a Carol Cruz, Carol, eu, Dani, o Flávio de Flávio. Joinville, é o Maicon, na verdade, isso aqui é um pseudônimo dele. Sei, A Grazi, Grazi, Khaled, Valério, você, sim. Marcelo, Marcelo, Marina Capusso, Karina, Paik, a Paik, Simara. Simara. Essas pessoas que em algum momento eu convidei para fazer mais parte. Mas você vê a desproporção, né, dos números, né? Tem pessoas que têm uma certa. Ainda daria para você ampliar um pouco mais esse leque, Hoje em mais dia aumentaria gente, bastante. bastante. E eles ficarem mais a períodos fazendo, né? Que o Marcelo, por exemplo, fez, sumiu. Caio fez, nunca mais vi. Não, Caio é mais recente, né? Que é mais recente. Isso aí o Caio, eu chamei ele antes de 2013, eu acho. Enfim, sei lá, também dá pra brigar, não precisa ficar assim também, não, né? Não. Mas, olha... Olha, ele é simples, mas ele é bonitinho, ele né? Ele é bonitinho, não, eu acho que também não é uma questão de transformá-lo assim em design, muita coisa não, viu? Nossa senhora, tem que ser. Eu acho que não é tudo, não é esse grande problema, não. Sim. Ele é bom, né? Ele é suficientemente bom. Eu acho que a questão bom, né? dele é ele ter uma dinâmica, vamos dizer assim, de atualização. Sim, ele né, tem que ter vivo, tem que ter vida, mais vida, do que mais vida, aparência. É. E eu, não, ter vida, por conta disso ele ser mais referência e por conta disso ele passa a ter um papel, que é o papel que ele tem que ter, que é o movimento e a questão da tarifa zero, a questão da mobilidade, esse assunto desse serviço público, etc., ter o tratamento que precisa ter. Entendeu? Quer dizer, precisa, e a essas alturas é obrigatório ter, pensando um pouco, né? Sim. Muito. Aliás, tem um problema grave, porque eu, que sou um cara, vamos dizer assim, teoricamente seria o cara. Teoricamente não. Concretamente sou o mais velho da turma. Acho que sim, acho que é. Acho que é. Não, com certeza. Também talvez tenha mais vida estabelecida, etc. Tal. Mas por temperamento eu não sou um cara que... Eu vejo, tem gente que com a situação que eu estou hoje já estaria organizando mais aquilo outro, sabe? Eu não sou muito disso. Sim. Né? Não, e isso é ruim. Eu não sei, Lúcio, cada um tem a sua economia psíquica para disponibilizar. Tá certo, mas eu estou vendo... Há de respeitar um pouco isso. Né? Não, eu respeito, tanto respeito que eu não faço. Uhum. Mas eu quero dizer assim, apenas que o elemento em si, movimento de tarifa zero, MPL, assunto mobilidade, serviços públicos no Brasil, etc., já está mais do que exigente de ter uma coisa assim. Sim, ele precisa, é necessário. É necessário. Talvez seja uma coisa boa que a gente esteja entrando nesse momento, nessa chave, pós-2013 ainda, vamos dizer Sim. assim. Já com isso aqui, já não vai partir do zero, dá uma partir de uma situação até vantajosa. É. Né? Eu acho que 2013, eu continuo naquela minha toadinha, dizer que 2013 foi um episódio que tem vários componentes que colaboraram para o sucesso da empreitada. Sim. Né? E eu não me esqueço nunca que um dos elementos que colaboraram foi uma guerra da oposição e da mídia que tinha levado a questão da inflação a níveis maiores do que era. Sim. Isso foi chave. Sim. Para mim isso é elemento chave para os caras inclusive recuarem no reajuste. Deve ter tido pressão de tudo quanto é lado, inclusive o governo federal falou, pô, para com isso, porque, né? Então, o próprio Haddad deve ter levado uma chamada aí, uma certa altura, e falou, pô, você deve ser louco, cara, né? Mas, então eu tenho 2013 como uma enorme referência de um lado, mas eu sempre lembro que tem esses ingredientes, né, que a gente não pode esquecer. E acho que ao contrário, né? Seria o contrário de um 2013. Né? Um site como esse, que já era antes de 2013, na verdade ele tem um papel muito mais robusto então, do que uma 2013, que vai virando referência aqui e ali. Mas eu digo assim, como 2013 fez parte de 2013, colocar o significante tarifa zero no léxico político... Isso. E a gente percebe que é preciso ocupar esse espaço ocupar esse espaço editorial de disputa, de projeto, de orientação. Uhum. A gente não parte do zero para construir esse instrumento, já tem esse. E digo mais, se você imaginar 2013, vamos imaginar, e eu tenho certeza que isso aconteceu. 2013, acontece tudo aquilo, a mídia dando noticiário. Quanto repórter não comeu na mão de tarifa zero? Sim, sim. O cara ia lá, isso que você fez agora, tarifa zero. Brum. O cara pegava isso aqui e falava, como é que uma repórter da TV Globo XYZ chegou a mim para fazer uma entrevista, porque eu sou o pai da tarifa zero, inspirador do MPL na tarifa zero. Foi por alguma coisa desse tipo. É. Entendeu? Pode ser. E por outro lado também, nessas matérias, você pode ir lá atrás. Ah, já existe tarefa zero em Haskell. Como é que for que eu saber disso? Por causa disso. Tanto que uma galera colocou Haskell, com Haskell já acabando. Acabando, Mas reproduziu porque eu ainda não tinha atualizado isso aqui. Exato, exatamente, exatamente. Então, acho que isso revela o quanto ele é tão ou mais importante do que esses picos, né, que o movimento pode ter. Sim. Ele precisa ser... ele é devagar e sempre. Ele precisa ser aquele cotidianinho. Está ali, né? Quer dizer, sempre confiável, está lá. Sempre lá, está lá. Eu acho isso extremamente importante. Acho que está bom, viu? 45 minutos para o Darifa Zero, está bom demais. Tá bom. Melhor, mais do que merece.